5973, bom dia, é o controle. Direto Duna, desce para 3000, altimetro 0 no 3, isso, 5973. Direto Duna, 2775, autorizada a aproximação final LS, deixa eu ver se está. Chamaremos, 2775. Ó, Sul 2775 estabilizado, Campo Avista. Bom, Sul 2775, bom dia, Sinéria 225, informação é. Sul 25, bom dia. Direto pelo 104, meu pé, meu time, pelo 0, no 3. O azul 2775, uma torre 1895. 1895, uma boa, até já. Salvador. Bom dia, azul 2775, estabilizado, ILS, Campo Avista. Bom dia, 2775, tem livre pouso no 0, já estou no 20 graus com 99. Livre pouso 2775. Rota de 3, 10 para 2, 1, 3, livre ILS. Para 2000, 1013, Zarão do ILS, Rio, 5973. Rio 5973. Rio 5973 completa a final LS, chama torre 118, decimal 95. Bom dia. 1895, graças, muito bom dia. Muito bom dia, o Rio 5973, estabilizado em Elias da 10, com tem baixado travado. Bom dia, Rio 5973, tem livre pouso na 0, já turno 2, 0 graus, com 8 horas. Livre pouso, Rio 5973. Prosseguindo a descida, o canal é 6225. Positivo autorizado até 2000, altímetro 1013, reporta localizador, 6225. Gente, 10 para 2000 então, com 1013, informaram o localizador 6225. Bom dia, no 961, na linda coluna 0, vento no 20 graus com 79. A linda coluna 10, voo no 961. 961 decolou 26, controle no 208. 208, bom dia. Controle, bom dia, gol 961, decolou. Chegou o 961 no contato com o radar na decolagem, direto com o Leda, somente que mantém, digamos. Desculpa, saiu picotado no final. Direto Leda para o nível. Nível 360, o 1961. Braço 360, direita Leda, gol 61. Temos 961. Desce direto pelo para 2000, após pelo Duna. Termo 565, altinho 093. Realizador 6285. 25, completa a aproximação final ILS. Termos na torre 1895. Salvador, bom dia, Oceano 6225, uma milha do externo, baixado para lado. Bom dia, 6225, está em contato visão, tem nível pouso no zero, vento 120 graus com 8 nós. Nível pouso na 10, Oceano 6225. Brasil, Sideral 9972-2240, informação ECO. Bom dia, Sideral 9972, ao controle, desce para 3 mil pés, direto posição Duna, altímetro 1013. 3 mil pés na altura de Duna, 1013, 9973. Ou 1961, nossa 180, chama Recife, frequência 133, decimal 25. 3325 para o gol 61, bom dia. Que bom, bom. Tá bom. Oxalé 6225 no solo aos 32, litro à direita, 121, decimal 1093 é o controle direto pelo 10 para 4 mil pés, altimetro 1013 ou 1093. Tem condição de voar para o de Duna? Afirmativo, voando direto Duna. Boa noite, 65. Sim, sim. Liberal 9972. Temporação para sequenciamento, esquerda proa 045, limite ao localizador. Esquerda 045, limite ao localizador 9972. Dois espera o 9972, reduza a 220. Reduzindo 220, 9.65, ratificando essa aproximação LF, altímetro 1014, reporta estabilizado norte. Estabilizado LF, pouquinho 14, encontrará estabilizado no 9.65. Confirmando a gente agora é 1014, viu? Temos, no 0 no 4. 0 no 4, obrigado. Será o 9.972. Número 2 na aproximação, mantém a proa, último turno 0 no 4, desce para 3 mil. Mantém a proa, 0 no 4, 3 mil pés. Mantém a proa, 9973. Mantém a proa, bom dia, direto Duna, desce, mantém 050. Queria atacar, 6570. Será 9972 para o localizador, direita 070, reporta estabilizado. Direita 070, reporta lá estabilizado, 9972. Estabilizado, voo no 865. 865, uma milha do inferno com um TLS, torre 18 e 95. Tudo boa. 9972, para 2000 pés, reporta FUI LS. 2000, reporta FUI LS, 9972. Pode confirmar a frequência da torre? 1895. Ah, 1895, obrigado. Torre Salvador, bom dia, gol no 865, final da 10, visual. No 865, bom dia, continue aproximação, altimetro 1014, tem livre pouso no 0. Zé Antônio 20 graus com 89. Livre pouso no 0, gol no 865. Geral 9972, completa aproximação LS, torre 1895. Completa com a torre 1895, 9972. Obrigado, bom dia. Bom dia. Voo 1093, autorizado para 2000 pés após pelo Duna, para final LS. Zero altímetro 1014, voo 1093. Continua a aproximação, aguardando pista livre. Continua a aproximação, aguarda pista livre, 9972. 65 no solo, aos 46, livre à direita, 1-2-1-1. Corrigindo, 1-2-1, decimal 9. Federal 9972, o vento é de 1-2-0 graus com 89, altímetro 1014, livre pouso na 0. É livre pouso na 1-0, com 1-0 no 4, 9972. Sobe pra casa 6570, passa 7000 pra 5000 pra 7000. Gente, continue pra 3000, altímetro 1014. 3000 pra 1014, essa pronta no solo agora aos 49, 121 decimal 9 é a frequência do solo. Salvador, 3153, pode esperar da 10, tá pronto, bom dia. Bom dia, 3153, autoriza da Linhares decolar 1-0, vento 1-2, 0 graus, com 8-9. Linha decolando 1-0, 3153. Salvador, Salvador, sacar 570, passa 4000 para 3000, pode ser mais 2000, senhor. Guarda um instante. Voo no 093, passando duna, completa sinal ILS. Estou no 0, torre 1895. 1895, pode ir. Sacar 670, afirma. Utiliza 2000, livre ILS, pista no 0. Redução para 1809, reporta estabilizado. Cliente para 2000 pés, livre ILS, 1200 para 980, reporta estabilizado. Obrigado. Bom dia, 093, continue a aproximação, aguardando a pista livre, informa a RBF da TAM, alinhando com decolagem já autorizada. 093. 3, decolando 53, controle no 208. 208, boa. No 093, check train, livre pouso no 0, vento no 20 graus com 89. Salvador Cordial, tá 3153. Sou 3153, Cordial. Direto Leda, sobre mantém 360. Leda 360, tá 3153. Obrigado. Está estabilizado no 6577. Quero duas linhas do externo completo elétrico por 118,95. 18,95. Oi, Salvador, bom dia. Está 6570, estabilizado no 0. Bom dia, 6570. Continue a aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando a pista livre, 6570. No solo 56, livre à direita, 1-2-1-1. Corrigindo o gol, 1-2-1-9. 570, check train, livre pouso no 0, vento no 20 graus com 89. Repouso no 0, vento na hora, 570. Salvador, bom dia, gol 963, ponto de perdão no 0, pronto. Bom dia, no 963, mantenha o ponto de espera e aguarde. Turno 963 ali, mantenha no zero. Mantenha no zero, boa noite. A Apto 6570 no solo ao 58, livre à direita 121 no decimal 9. Uma direita 119, né? Metra 3, sem livre decolagem, Duna 0, vento 120 graus com 7 nós. Duna 0, por 9. 98 Nuno, bom dia. Desça para 2010, 1014, direto Duna. Rio 98 Nuno. Direto Duna, desenho para 2014, Rio 98 Nuno. 3153, passão no 60, chama Recife, frequência 3325, bom dia. Gente, um bom dia, tanto 3153 até a volta. Decolou 01 no controle no 208. 208, bom dia, no 963. Controle, Salvador, voo no 963, bom dia. 963, contato radar, voa direto Lenda para 360. Direto Leda 360, voo no 963.